Eu não sei o que se passa com você, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Pois você está tão diferente, teu sorriso não é mais um sorriso de alegria, um sorriso de paz. Eu não sei o que fizeram com você, e também não sei o que tu vais fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: sua vida vai ser uma beleza se entregares hoje mesmo tua vida. E te sente angustiado.